Hoje à noite tem baile black, vou colocar um sapato black pra encontrar com aquela black, curtindo o som de black. Foi eu no meio do salão, de multidão, com mulher pra todo lado, na esquerda, à direita. E eu espera da black perfeita, que não paga um pau, que me dá mó moral. O positivo incentiva quando eu não tô legal. Black pontual chegou na hora que marcamos, com licença meus mano, mas tá na hora de falar de amor. Mesa reservada, champanhe gelada, a atenção está voltada pra você, minha flor. E aí DJ parceiro, toca aquela que me lembra de momentos com essa black bela. Que bom que você veio, me dá logo um beijo. Quero sentir o seu cheiro, seu corpo por inteiro, até perder o meu juízo. É disso que eu preciso, preciso. É disso que eu preciso. Amor verdadeiro, te quero por inteiro, Black Love. Oh, oh, oh. Te quero de vez na minha vida, vem pra mim, minha linda. Amor verdadeiro. Talvez eu nem saiba expressar o que eu sinto. Mas sou sincero, não minto. Esse é meu jeito periférico de trocar uma ideia. Comportamento que não muda meu ambiente e a favela. Mas não esqueço assim mesmo, maloqueiro, apaixonado. Quero ser pro meu lado. Eu gosto muito do seu jeito, black de amar. Sorriso white que predomina e deixa o clima no ar. Cumplicidade no amor, sinceridade no amor. Presente divino, obrigado, Senhor. Nem tudo é só festa, tô ligado, é assim. Mas nessas horas, paciência é a chave, enfim. Porque eu te amo, te quero, te desejo. Eu gosto dos seus carinhos e também seus beijos. Seu corpo por inteiro, até perder o meu juízo. É disso que eu preciso, preciso. É disso que eu preciso. Amor verdadeiro, te quero por inteiro, Black Love. De vez na minha vida, vem pra mim, minha linda. Amor verdadeiro.